quero mais, não devo satisfação. Faço o que eu quiser e se eu quiser tá feito então. Você pode falar, esperar até me dar. Mas se eu quiser tá feito, se eu mudar eu vou mudar.